Azul 4107, autorizado a decolar pista no 0, vento 110 graus, 049. 04107. 060, livrou na sua escuta. Azul 4060, taxi via Alfa, ingresso Juliette 09. Alfa, Juliette pro 09, 4060. 754, reduza para 210, nós. 210, intenção é a renave da 10. Depositar, servidor 366, está autorizado a descida até 3.000 pés, 1014. 3.000, autorizado 366, autorizado. 3216, Campo à Vista, 2.300 pés. 3216, complete aproximação para o no zero, Chime Torre, 186, bom pouso. 186, obrigado. Azul 4107, decolado aos 17, chame agora o controle em 119, decimal 8. 08, obrigado. Controle Salvador, Azul 4107. Azul 4107, contato radar na decolagem, sobre 380, está autorizado o Dael. 380 Dael, ciente. Graças. Torre, muito boa tarde, Santos 3216. Santos 3216, continue a aproximação, informo os primeiros 1200 metros, pista 10 impraticáveis, ajuste 1014, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 059. Frente, livre pouso, cabeceira colocada a 7200 metros do Santos 3216, baixado e checado. Reduza para 150, nós. Reduzir, não tem que usar, vamos para 50. Bom, no 754, pode prosseguir no RNAP? Positivo, estou autorizado 2.500 pés, autorizado o RNAP para o Gol no 754, informar visual com a pista. Excelente, autorizado o RNAP, Gol no 754. Controle Salvador, TAM 3174, gente da Uniforme, bom dia. Bom dia, TAM 3174, aciona identificação, está autorizado a chegar a mar e desça para o nível de voo 050. Mare 050, solicita a RNAP da ONU 0. Gente, Renata, presente, voo Itap, após Itap, Servita 366. Itap, após Itap, Servita 366, zona 74, obrigado. muito boa tarde, TAM 3296, ali, Bruno. 3296, táxi via Alfa, Juliette, posição 07. Alfa, Juliette, 07. Nota visual, passou o Serra Vida 372, bastante travado. 001, complete aproximação para o no zero, chame torre 1186. 186, bom dia. Confirme sua posição. 8001. 8001, continue na aproximação. O ajuste 1014, informa os primeiros 1200 metros da pista 10 impraticáveis. Tráfego avistado. Pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Cheque o trem. Pouso autorizado, trem baixado e travado. Para sempre dar a redução do espaço da pista 8001. Tem uniforme, Foxtrot Bravo Sierra Natal 350. Patrono 07, chame Centro Recife, frequência 1288-3325. 288-3325, boa tarde. O meu Foxtrot Bravo Sierra, pronto, cópia. Foxtrot Bravo Sierra, pronto, cópia. Foxtrot Bravo Sierra, autorizado Natal, nível de voo 350 via Upper Zulu 10, decola da 10, cabeceira deslocada em 1.200 metros, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, 5426, transponder o controle 1.9 decimal 8. Segundo 754, passando 372, baixado e travado, boa tarde. Bruno 754, continue na aproximação aguardando pista livre, cabeceira deslocada em 1200 metros, ajustando 014. Gente, 754. Foi 5426, decola 10, primeira curva esquerda, saída pro Caracaju. Mal 9. Deixa mal 219, agilizando, tá 8001. Procedimento correto, porém a entidade saiu um pouco entrecortada. A mensagem. Reporte quando pronto para acionamento, realiza um check no equipamento. Solo, é o TAM 3296. Solo, TAM 3296. Prossiga, TAM 3296. Reporta desagregamento asfáltico junto a interseção da SAC 6 Alfa e Eco. Ciente, informa que a empresa já está ciente, porém irei informá-los novamente. Poxa. Alô, Salvador, tem 8001, livrou. 8001, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Kilo. Alfa, reportar está Kilo, então 8001. 9 nós, atentes menos 1.200 metros, cabeceira 10 deslocada. Gente, baixar travado, deve pouso, como 754. aproximando daqui, Lutão 8001. 8001, prossegue táxi em frente, ingressa Juliette, posição 1-1. Juliette 1-1, então 8001. Toma 754, sobe aos 28, chame à direita, só 1219. 219, Vibrano, 754. Controle? Controle, André. 3834, aciona identificação, estou autorizado por ODTAP, desça para o 050. TAP 050, informação e uniforme, obrigado. Autorizado 2500 pés, autorizado também a aeronave da 10, informe visual com a pista. 2500, autorizado a aeronave, informará, está 374. Afirma, aliás, confirma o altímetro 1014. Intensidade muito baixa, confirme. Topa Tango Fox, trote Tango Bravo, confirme o pato que se encontra. Sente a intenção a decolagem da 17 ou no 0, Fox Trote Tango Bravo. Fox Hotel Tango Bravo, Campinas, 380 nível, será coordenado, aguarde cópia, a informação em curso é uniforme. Gente, Gole Gonza, execute um check no equipamento, faça um check no equipamento, a intensidade, a intensidade é muito baixa, entendeu? Muito ruim. Gente, melhorou agora, Fox Tango Bravo? Clareza 5. Ok, graças. Saúde agora, Zanza, Tango Bravo. Pronto, cópia. Pronto. Fox Trot Tango Bravo, autorizado Campinas, nível de voo 380 via Upper Whisky 58. Decola da 17, primeira curva direita, saída Gole, transição Gonza 5477, eu transpondo, eu controle 119.8. Autorizado Campinas 380, é preciso decola no spot 5 direita, passo da Gole, transição Gonza, o controle 119.8, o controle me transponder 5477. Protegimento correto, confirme o POB? Sim. Confirme? 02. 02, aborde ciente, operacionamento e táxi, chama a torre, 108, meia dúzia. 108, meia, aborde. Ou no 754 ingresso Juliette, posição 08. 08. Solo Salvador, Webjet 6741, boa tarde. Webjet 6741, Guarulhos, confirme o nível. 340. Será coordenado, 6741, informação em curso e uniforme. Sete. Quatorze, o ajuste? Manesse, 1014. Obrigado. Estabilizado, 3174, provisório capítulo. 3174, complete aproximação, chame torre 1086. Completa, torre 1086, 3174, até a volta. No rosto. Então, 3834, a intenção é aeronave LS. LS, 3834. Gente, então desça para 2000 pés, altímetro no 0, no 4, permanece, autorizado LS Exceidão no 0, sem o glide, informe interceptando o lock. 12.000 com localizador, 3234, Samará. Torre Salvador, 3174, baixado travado, visual capítulo. Avistado 3174, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento de 140 graus, 8 nós. Atente que os primeiros 1.200 metros da pista nos eles estão impraticáveis. Gente, baixada travada, está atento ao ambiente de deslocamento, na 3174, autorizado pouso. Confirme, é o Fox Trot Tango Sierra? Fox Trot Bravo Sierra, Cogino. Gente, repórter de novo para 3 quando pronto. 6741 da Webjet, pronto, cópia? Pronto. 6741, autorizado Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisk 50. Decola dono 0, primeira curva direita, saída da El, transição de NER. 5470 é o transponder, o controle 199.8. 340 Guarulhos, saída da El, transição de Né, aerovia Aperuíque 50. Decolada 10 com curva à direita. Transponder 5470 e o controle 119.8. O objeto 6741. Poderia apenas cotejar o nível e a rota? 340 Aperuíque 50. 6741, cotejamento correto, 04 portão, reporte quando pronto. Gente, reportará. No localizador 3834. Toca a pista até 3834. Visão. Para de aproximação, chama então a 186. 86, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Boa tarde. Está 3834, está 3 do externo, visual. 3-3-4, continua a aproximação, agora de pista livre, atende com os primeiros 1.200 metros da pista 10, estão impraticáveis. Sim, a gente aguardando pista livre, 3-8-3-4. 3-1-7-4, última esquerda, taxei, ou na Falco ou na Golf, levando a direita, chame só 1-2-1-9, seu solo foi aos 40. Livre na Golf, solo 2-1-9, 3-1-7-4. Salvador, São 3164, Burana Golf, bom dia. 301,50 graus, 79. Leve pouso, pista 10, 3834, baixado, checado. Gente, via Alfa Lento, São 3174, visual no contrato. Ano 3174, informe viatura, já livrou a taxa Alfa, está livre seu táxi Alfa Índia, 02 ao portão. Gente, Alfa Índia pro 02, 3174. Quatruno, intenção aeronave ou LS? Quatruno, LS. Gente, desça para 2000 pés após o ETAP, Duna, informe interceptando o localizador. Comandante, localizador. MJET 6741 está no 4, puxe acionamento. Gente, o 6741 na guarda. Na sua escuta. Tá 3174 em condições de agilizar para o 02? Afirmativo, agilizar. Sente. O 6741 da Webjet, coordenando com a equipe de solo, irá parquear um Airbus da TAM à sua direita no portão 02. Quando o mesmo estacionar no 02, está livre. Seu acionamento é pushback no 04. Sente, após o parqueamento do TAM no 02, está livre o 6741. Solo foi aos 44, direita solo Salvador 1219. Agir para 219834. E se encontra a sua direita na área gramada, está fazendo a varredura. Já relatamos isso aí em Freiro e a mesma está ciente. Ok, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, o azul 4061. 4061 é o solo. Tango Barros. 5 horas, Tango Barros. Tango de cópia, o azul 4061. Guardando, 4061. Fala Salvador, tá 3234, livrou, você escuta. Tango 3234, táxi de Alfa, reportando, táxi Delta. Corrigindo, antes, táxi Quilo. Alfa, reporta, antes da Quilo, 3234. Táxi Lento, temos uma viatura que se encontra na junção da Taxi Eco com a Alfa e está realizando uma varredura. A parte do asfalto se encontra, está segregando. Táxi Lento, mantenha a posição antes da Taxi Eco. Prossegue da Alfa, mantém antes da Eco. 3234. Está visual com a viatura. Da presente tanta tarifa de decolagem, Guardião 02 comprou a do Frost Tapu na minha escuta, guardando transferência, Guardião 02. Serra Golf, o controle, prossiga. TAM 3834, autorizado táxi em frente, ingresso na Juliette. Em frente, ingresso na via Juliette, 3834.